advogada? Por quem ela foi criada? Para quem ela se dirige? Em que contexto? Se ela está de acordo com a doutrina e com a jurisprudência? Na hora de interpretar as Escrituras Sagradas, nós não poderemos nos tornar fundamentalistas, como alguns irmãos de outras religiões. E deveremos estudar tudo à luz do amor que Jesus nos ensinou. Então, a disciplina, disciplina, disciplina. Quem falou essa frase? Emmanuel. Para quem ele falou, foi para nós? Para Chico Xavier. Porque Chico gera todo amor, toda renúncia, toda bondade, todo trabalho, toda solidariedade, toda tolerância. Para nós ainda está valendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a disciplina para nós é muitíssimo importante. Eu sofro muito por falta de disciplina. Todos os homens santos foram disciplinados. Francisco de Assis, Jesus de Nazaré, Chico Xavier, porque senão a gente não tem tempo, não dá conta da nossa missão. E o nosso orientador espiritual nos diz, Nazareno, as três disciplinas mais importantes são a disciplina, primeiro, a do pensar. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina, a disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para promover a edificação. E a terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. Então, são essas três as disciplinas mais importantes. A disciplina do horário é fundamental, mas não é mais importante do que o amor. No item 333 do Livro dos Médiuns, está lá dizendo que os espíritos superiores continuam trabalhando independente do encerramento da reunião. Chico Xavier varava as madrugadas atendendo aos necessitados. Então, nós temos que ter disciplina, sim, conosco, mas não repreender o nosso semelhante. Nós estamos aqui para auxiliar, para amar e para servir. Esta é a nossa missão. Então, temos que ter esse cuidadinho de ter a disciplina conosco, para que ela não seja um tormento. Vamos, então, verificar que a depressão pode ter quatro tipos de causas, aliás, cinco na nossa opinião pessoal. Nós poderemos ter causas orgânicas, biológicas. O nosso orientador espiritual defende que o nosso perispírito influenciou os nossos genes, promovendo um organismo físico diferente. Os depressivos temos um corpo diferente dos demais. E assim como o hipertenso tem que tomar o remédio para a pressão, assim como o diabético tem que socorrer-se da insulina, o depressivo tem sim que se utilizar da medicação psiquiátrica. Eu tomei durante 11 anos e somente me fez bem. Vale a pena utilizar. Nazareno, mas eu sou espírita, não preciso tomar remédio. Nossos obsessores vão adorar. Porque está lá no item 228 de O Livro dos Médiuns. Kardec interroga, qual as entre as imperfeições humanas os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade? E eles respondem, entre as muitas imperfeições morais, a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais frequência é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite. Então, há um palestrante de Minas Gerais que nos diz que nós, os espíritas, somos os piores pacientes de depressão, porque nós achamos que tudo é culpa somente dos espíritos. E não é. Existem cinco causas diferentes. Nosso organismo necessita da atividade física, necessita do tratamento médico. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento profissional da medicina. Temos que nos socorrer dos medicamentos. Pesquisas demonstram que neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina e outras cerebrinas que estão sendo investigadas estão intimamente ligadas ao nosso estado de humor. E alguns bloqueadores seletivos desses neurotransmissores fazem, promovem uma grande melhora no nosso astral, no nosso ânimo. Então, o nosso orientador diz, Nazareno, o remédio ajuda até para o problema da obsessão espiritual. Eu disse, como assim, Samuel? Ele ajuda porque, mudando o nosso padrão vibratório, o nosso ânimo, o nosso bom humor, nós nos desconectamos pela sintonia das entidades menos felizes, auxiliar até no problema espiritual. E vai ser o primeiro passo para a gente